Vamos curtir a festa, porque a noite é nossa. Mano e mina se joga, vamos curtir, uou! Aproveitar a festa, porque essa é a hora. Vamos brindar e agora se divertir, negou! Vamos curtir a festa, porque a noite é nossa. Mano e mina se joga, vamos curtir, uou! Aproveitar a festa, porque essa é a hora. Vamos brindar e agora se divertir. Quero ver os manas minas se divertir. Aproveitem a festa, vem curtir. A febre começou a tocar, não fiquem parados. Se tem mina solteira, então rola do seu lado. Se apresenta, chama ela pra dançar. Lhe oferece um drink, uma serva, o guaraná, sei lá. Só depende do seu papo pra vencer. Trata ela como uma princesa que irá fortalecer. E se vencer, doidão, daquele jeito, irmão. Vire o Aladdin, realize seus desejos. Vamos brindar cada momento da festa, porque segunda-feira a vida dura recomeça. A noite é longa, então vamos curtir. Aproveita a festa e vem se divertir. Vamos curtir a festa, porque a noite é nossa. Mano e mina se joga, vamos curtir, uou! Aproveitar a festa, porque essa é a hora. Vamos brindar e agora se divertir. E você, linda princesa, vem comigo dança. Se bailar comigo, te deixo com a perna bamba. Me julga convencido, mas tá louca de desejo. E senti o gosto gostoso do meu beijo. Delírio ao começo, a noite é uma criança. Mais tarde os olhos viram, te dou prazer na cama. Faço você feliz, te envolvo com amor. Talvez o começo comece aqui no show. Com a febre guia a festa, já viu que a coisa é boa, hein? No sol, uma pá de mina, DR, tudo de boa. Querendo sua atitude, então meu mano vai se joga. Se liga, entrar no clima, porque hoje a festa é nossa. Vem, nega, vem. A festa é nossa. Vamos curtir a festa, porque a noite é nossa. Mano e mina se joga, vamos curtir, uou! Aproveitar a festa, porque essa é a hora. Vamos brindar e agora se divertir. Yo, aqui a festa é nossa, prepara tuas jeans, moço. Hoje a bebida vodka não para até o sol raiar. Pitas bonitas, saias curtas, mas eu vou curtir a night. Yeah, e porque a noite é nossa, controlada a zona. A porra tá barotada a porta, tá full de bebida pra todos. E porque de amanhecer, venha pronto. Yo, venha pronto e com sal no teu pé. Não ficas, beba um copo de café. A música tá boa, eu danço todas, tô animado, tô numa boa. Yeah, eu nunca fico à toa, uma pita boa. Na pista quase lhe tiro a roupa. Só sai daqui a força. Boneras lute, essa noite é nossa. Vamos curtir a festa, porque a noite é nossa. Mano e mina se joga, vamos curtir, uou! Aproveitar a festa, porque essa é a hora. Vamos brindar e agora se divertir. Vamos curtir a festa, porque a noite é nossa. Mano e mina se joga, vamos curtir, uou! Aproveitar a festa, porque essa é a hora. Vamos brindar e agora se divertir, negou! Mais mesa na casa. Negou! A festa é nossa! Yeah.